Mas esta alegria de viver é que vai fazer com que nós façamos deste país aqui o maior país do mundo. Eu acredito no Brasil. Eu acredito no Brasil muito mais do que em que seja 4 a soma de 2 e 2. O Brasil não é nem o país de amanhã, é o país de daqui a pouco. E nós vamos chegar lá. Vamos sim, apesar ou talvez até principalmente por causa desta inconsequência nacional. Representar com orgulho a minha pátria. Guerreiro brasileiro com fé na caminhada. Guerreiro verdadeiro não tem medo. E o segredo está na fé dentro do peito pra não se intimidar. Brasileiro partideiro segue o enredo, já sabendo que a força vem de dentro pro samba não parar. E de cabeça erguida, corre contra o tempo, sabendo que na vida existem bons e maus momentos. Do gueto do terceiro, direto pro mundo inteiro, eu canto, bato no peito e grito: sou brasileiro, vencedor, sofredor. Faço um som por amor, respeitou, dedicou a quem é lutador como eu sou. Então vai, honra, honra, com orgulho a sua pátria. Honra, honra, sou brasileiro na levada. Honra, honra, pega a cabeça e vai lutar. Honra o seu povo e siga em frente sem desanimar. Honra, honra, com orgulho a sua pátria. Honra, honra, sou brasileiro na levada. Honra, honra, pega a cabeça e vai lutar. Honra o seu povo e siga em frente. Brasil, de grandes paraísos naturais. Yo, de diferentes estilos culturais. Da verdadeira malandragem do encanto do samba. Que embala o ritmo da resistência e esperança. Terra tropical, a mais bela entre outras mil. Pátria amada que a todos encanta, és do Brasil. O país é bom, mas quem governa não presta. Um país belo, mas a miséria é o que nos resta. A fome e o desemprego leva o povo ao desespero. Quem não aguenta a pressão vai acabar sentando o dedo. E vai meter os canos e deixar o pai com medo. Entra ano e sai ano, e o Brasil é sempre o mesmo. E eu continuo vendo a rotina, o dia a dia de uma vida vivida, sofrida pelo povo brasileiro. Brasileiro, pra frente Brasil, pra frente Brasil, pra frente Brasil. Verde, amarelo, azul e branco, manchado de sangue, desordem e regresso, torna o povo ignorante. Na picadilha eu sigo a trilha da vida vivida, sofrida, perdida na briga. Deus é saída que brilha contra a quadrilha de Brasília que humilha a família. Mas meu povo é forte, trabalha com dignidade, mantendo a união na roça ou na cidade. Pátria amada de canalha, só da falha, salve, salve. Só Deus quem salva, se você não sabe. Rega a cabeça sem marca bandeira, sem brincadeira, não dar bobeira para não tomar rasteira. O Senhor é minha bandeira, eu verdadeiramente creio. Eu sou brasileiro, meu coração bate na batida do pandeiro. Partideiro que chega sempre verdadeiro. Na fé de cabeça erguida eu sou guerreiro. Com orgulho sou brasileiro. Meu coração bate na batida do pandeiro. Partideiro que chega sempre verdadeiro. Na fé de cabeça erguida eu sou guerreiro. Com orgulho vou. E eu vou que vou pra quem duvidou. Com garra e coragem eu vou honrar. O time que tá aqui entrou em campo pra ganhar. Que Deus te dê forças pra vencer. Então vamos aí, que os bamba não vivem à toa. Malandragem de verdade é dar um trampo na boa. Deus abençoa, camisa soa, vence na vida. Então vai, segue na paz, que eu sigo na batida. Com minha pátria na quebrada, com meu povo e meus parceiros. O céu é meu país, pelo sangue do cordeiro. Aqui é rimador nacional, latino-americano, vagabundo original. Honra, honra, com orgulho a sua pátria. Honra, honra, sou brasileiro na levada. Honra, honra, pega a cabeça e vai lutar. Honra o seu povo e siga em frente sem desanimar. Honra, honra, é isso mesmo. Honra, honra, sabe chegar. Vai, honra, honra, honra o seu povo e siga em frente sem desanimar.